Por que não me falas? Me viras a cara. Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que cura espalhas. Quando tem conversa sobre mim, por que tu sentes tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria, e tu deixaste de ir. Fala, diga por favor, que mal me fiz eu pra me tratar assim como um vagabundo. Um vagabundo, um pobre coitado. Que mal me fiz eu ter me tirado a vida. Já não bastava a dor que o teu amor deixou. Que mal te fiz eu? Diga que mal te fiz eu. Diga que mal te fiz eu.